Isso pode ser da altura a favor do Grêmio. Ele deve jogar com muita raça. Eu pedi pro treinador Noel. Se precisa, vai bater. Porque esse treinador daqui se manda bater. Então o São Paulo vai encontrar uma série de dificuldades em razão do clima de decisão dessa fase da Copa do Brasil. Mas tecnicamente o São Paulo é um time de muito boa qualidade. É um time que tem que ler e mais do que nunca sabe o que é